precisava de uma missão. Quando encontrou uma grande multidão, se encontrava ali uma mulher de hemorragia, estava a padecer. Faziam 12 anos que ela sofria. Gastava com os médicos, mas nada acontecia. Mas quando viu Jesus passando, ela acreditou. Na orla do vestido, ela tocou. Mas quando viu Jesus passando, ela acreditou.